Vamos ouvir sobre o Duddle. O Duddle não consegue voar muito bem. Mas na verdade não precisam, porque são muito rápidos. Têm patas gigantes e deixam pegadas imensas no chão.